الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid de Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Disse rahimahullah babu ma jaa fi munkir al-qadr babu ma jaa fi munkir al-qadr. Este é um capítulo onde o Sheikh Rahimahullah pretende com ele falar sobre um assunto que tem a ver com o Tawhid, que é a crença no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Rahimahullah, Babu Maja'a fi Munkir al-Qadr, yani capítulo sobre o que foi mencionado a respeito daquele que rejeita a crença da predestinação divina. Capítulo sobre o que foi relatado a respeito daquele que rejeita a crença da predestinação divina. Disse Rahimahullah, e antes de irmos para a evidência do Sheikh Rahimahullah, primeiro é necessário sabermos por que o Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo no Kitab al-Tawhid. Yani, por que o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mencionou algo que tem a ver com o Al-Qadr no Kitab al-Tawhid? A resposta disso é que a crença de Al-Qadr está ligada ao Tawhid al-Rububiyyah. Está ligada ao Tawhid al-Rububiyyah. Esses capítulos que vêm a seguir, que são os últimos capítulos do Kitab al-Tawhid, têm a ver com Tawhid al-Rububiyyah. A gente sabe que o monoteísmo al-Tawhid divide-se em três categorias. Tawhid al-Rububiyyah, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala somente é quem cria, dá sustento, ele sozinho subhanahu wa ta'ala é quem controla o universo, e faz parte dessa crença acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta aquilo que acontece nesse mundo. Nada acontece nesse mundo senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, somente ele é que tem controle completo e absoluto desse mundo e daquilo que ocorre nesse mundo. Isso faz parte do Tawhid al-Rububiyyah, faz parte do Tawhid al-Rububiyyah, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio. Temos a segunda categoria de Tawhid, que é o Tawhid al-Ilahiyyah, yani, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no direito da adoração. Quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem direito de ser adorado exclusivamente. Quer dizer que tudo aquilo que é adorado além de Allah é adorado falsamente. Portanto, o Tawhid al-Uluhiyyah é a essência desse livro, do Kitab al-Tawhid. Aquilo que a gente viu desde o início do livro até no último capítulo, que a gente viu na aula passada, abordava temas sobre o Tawhid al-Uluhiyyah. O Tawhid al-Uluhiyyah. O Sheikh Rahimahullah, nessa última parte, também inclui algo que é Tawhid al-Rububiyyah. O Tawhid al-Rububiyyah não é um problema que você encontra bastante nas pessoas. Quer dizer que maior parte das pessoas tem a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou somente esse mundo e coisas dessa natureza. O problema das pessoas está no Tawhid al-Uluhiyyah. Daí que o Sheikh Rahimahullah focou neste livro bastante no Tawhid al-Uluhiyyah, yani no direito de Allah subhanahu wa ta'ala de ser adorado exclusivamente subhanahu wa ta'ala. Daí que você vê no Al-Qur'an, e para aquele que acompanhou as nossas aulas de Qawaid al-Arba sobre os quatro princípios, vemos de que os mushrikun, os politeístas nos quais o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi enviado, os politeístas dentre os Quraysh, acreditavam de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou esse mundo, é quem criou a eles, é quem dá eles de sustento. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Se você questionar a eles, aos politeístas, quem criou a eles, eles vão dizer é Allah. Portanto, o Al-Qur'an mostra de que o problema que eles tinham, o problema essencial que os politeístas tinham no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam era no Tawhid al-Uluhiyyah, era um problema na adoração, quer dizer que adoravam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê يعني القران افرعيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى essas três divindades eram as principais divindades que os kufars adoravam. Portanto, o tawhid, yani do profeta sallallahu alaihi wasallam, o chamamento do tawhid do profeta sallallahu alaihi wasallam focou também bastante nesse assunto de ibada. Daí que o Alcorão e a Sunna estão repleta de ensinamentos de tawhid al-uluhiyya, embora haja também tawhid al-rububiyya e asma wa sifat, mas o grande problema que yani, as nações têm é na adoração, yani, outros adoram pedras, outros adoram árvores, coisas dessa natureza. Tá. E a terceira categoria de tawhid, continuando a mencionar as categorias de tawhid, é o babu asma wa sifat. É tawhid fil asma wa sifat, yani, quer dizer que yani, a pessoa deve singularizar Allah subhanahu wa ta'ala nos seus nomes e atributos, acreditar que são nomes e atributos que convêm a sua majestade subhanahu wa ta'ala, e como ele subhanahu wa ta'ala disse, leisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir, nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala, e ele é aquele que ouve tudo e vê tudo. Portanto, essas são as três categorias de tawhid. O Sheikh rahimahullah, nesses últimos capítulos, fala da primeira categoria de tawhid, que é tawhid al-rububiyya. طيب, e vimos, quando falamos sobre yani, a divisão do tawhid em três partes, de que o tawhid al-rububiyya inclui também a crença de que quem controla este mundo é Allah subhanahu wa ta'ala. E isso também implica a pessoa acreditar de que nada acontece nesse mundo senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é possível acontecer algo, seja inferior de que tamanho, neste mundo, excepto com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse processo, esta crença, tem a ver com a crença na predestinação divina. Quer dizer que nada acontece senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala para que algo aconteça é algo que também é precedido do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento do que existe e do que não existe. E aquilo que não existe, se existisse, como seria? Aquilo que não existe, se existisse, como seria? Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala conhece al-ma'lum wal-ma'dum. Conhece aquilo que existe, aquilo que tem existência e aquilo que não tem existência. E aquilo que não tem existência, se existisse, Allah subhanahu wa ta'ala conhece como é que seria. Portanto, é um conhecimento absoluto. Quando você refletir nessas palavras de que Allah subhanahu wa ta'ala conhece tudo que existe e tudo que não existe, e aquilo que não existe, se existisse, como seria, você irá de perceber que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala shamilu li kulli shay, yani abrange tudo. Portanto, esse conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala também faz parte do processo de predestinação divina. Allah subhanahu wa ta'ala sabe quais são os movimentos que o servo vai fazer, e ele subhanahu wa ta'ala se escreveu o acontecimento desses movimentos do servo ou de qualquer coisa, então isso vai acontecer. Portanto, essa é a crença, de uma forma geral, do monoteísmo, que tem a ver com yani, tawhid al-rububiyya, que é o monoteísmo no senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh aqui quer chamar a atenção de que a crença no Al-Qadr faz parte do tawhid. Daí que os sábios mencionaram dentro do Salaf que al-tawhid, al-qadr, nizam al-tawhid, a crença yani, no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala é nizam al-tawhid, é algo que coloca o tawhid correto. Quer dizer que aquele que não tem crença na predestinação divina de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que não acredita nisso, terá lacunas, problemas no seu monoteísmo. Quer dizer que o monoteísmo não fica firme e correto até que a pessoa acredite no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, partindo desse princípio, que o Sheikh rahimahullah mencionou este capítulo que fala sobre aquele que rejeita a crença na predestinação divina. Quer dizer que aquele que rejeita a crença na predestinação divina não chegou ao monoteísmo correto. E é isso que vamos ver na narração a seguir. طيب. Disse Sheikh Rahimahullah, وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. ديسي رحمه الله قال ابن عمر يعني ابن عمر رضي الله عنه ديسي والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا يعني ابن عمر ديسي يجور por aquele cuja minha alma está nas suas mãos, yani, jura por Allah subhanahu wa ta'ala, لو كان لأحدهم, se yani, um deles tivesse riqueza semelhante à montanha de Uhud, ثم أنفقه في سبيل الله, então ele yani, gastou essa toda riqueza no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitaria essa tanta riqueza que ele tem, semelhante yani, a uma montanha como a montanha de Uhud, uma das grandes montanhas que existe em Medina. Se a pessoa tivesse yani, uma montanha de ouro e desse isso em caridade no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, gastasse isso no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala na ajuda da religião, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitaria essa caridade e esse gasto dessa pessoa até essa pessoa aceitar ou acreditar na predestinação divina. طيب, yani, essa narração yani, assim pode nos dar um pouco de confusão em que contexto Ibn Umar disse isso, mas essa narração é parte de yani, tem uma história, quer dizer que Ibn Umar radiallahu anhu, no tempo dele, e Ibn Umar é considerado dentre Sigar al-Sahaba, dentre os Sahabas yani, pequenos, que são aqueles que viveram até no tempo dos Kibar al-Tabi'in. Yani, quer dizer que aqueles que eram pequenos, que eram jovens, no tempo do Profeta sallallahu alaihi wasallam, foram eles que viveram mais e viveram coisas que outros sahabas não viveram. Aqueles que eram yani, grandes, adultos, a maior parte dos sahabas yani, faleceu um pouco tempo yani, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, outros yani, 20, 30 anos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, e outros mais anos, aqueles que principalmente eram jovens. طيب. Ibn Umar radiallahu anhu encontrou um tempo em que estava a surgir shubuhat, estava a surgir equívocos na crença da predestinação divina. Yani, quando começou a surgir, quando o Shaitan começou a colocar shubuhat, equívoco nas pessoas no que diz respeito à crença na predestinação divina, Ibn Umar disse essas palavras para alguém que, yani, para um grupo de pessoas que tinham começaram a surgir com essas dúvidas na predestinação divina. E essas dúvidas, posteriormente, foram dar origem à seita chamada de Al-Qadariyah. Yani, esses shubuhat, só para você ver que yani, Shaitan, primeiro, quando vê na pessoa, vem com shubuhat, vem com equívocos. Você está vendo essa coisa, tal e tal coisa. Isso não bate certo, não faz sentido. Até você sair do caminho correto. Até você sair, se você começar a responder esses shubuhat, oh, sim, quero investigar isso, não faz sentido. Isso vai te levar você a sair do caminho correto. E é isso que aconteceu. Começou a surgir esses shubuhat, até surgir uma seita chamada de Al-Qadariyah, que rejeitava a crença na predestinação divina. Daí que foram chamados de Majus Hadil Umma, yani, são zoastras dessa nação muçulmana. Por quê? Porque os zoastras são aqueles que acreditam que existe o Deus do bem e do mal. Existe o Deus do bem e do mal. E não acreditam que o ser humano tem ligação com a predestinação divina. طيب. Esses indivíduos que começaram a surgir com esse shubhat, quando Ibn Umar soube, que era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele soube da existência dessas pessoas, disse: eu juro por Allah subhanahu wa ta'ala, que é aquele que tem consigo a minha alma, de que se um desses indivíduos que tem dúvidas na crença da predestinação divina, se um deles tivesse uma montanha como a montanha de Uhud em ouro, yani, imagine só, a montanha de Uhud é uma das grandes montanhas yani, de Medina. Se isso tudo fosse ouro e a pessoa gastasse isso no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala não aceitaria dele. Por quê? Porque ele não aceita na predestinação divina. Quer dizer que a predestinação divina, yani, a crença na predestinação divina é parte da fé, é parte do monoteísmo. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a caridade daquele que não é monoteísta. Não aceita a caridade daquele que não é monoteísta. Daí que ele disse: hatta yu'mina bil qadr, yani, até ele acreditar na predestinação divina. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não ia aceitar dele o sadaqa desse tamanho todo até ele acreditar na predestinação divina, que é monoteísmo, que é, yani, monoteísmo. E ele, Ibn Umar radiallahu anhu, usou como evidência as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando foi perguntado por o anjo Jibril, mal iman, o que é o iman, o que é a fé? Ele disse: al iman an tu'mina billahi, yani, a fé, o iman, é a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, nos seus anjos, wa kutubihi, nos seus livros, wa rusulihi, nos seus mensageiros, wa al-yawm al-akhir, bem como no último dia, que é a ressurreição, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri, e acreditar que o bem e o mal é resultado da predestinação divina. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta narração, menciona de que a crença na predestinação divina, de que o bem e o mal que acontece é parte da predestinação divina, faz parte do imã, faz parte da fé. Portanto, aquele que não acredita nisso, então não tem a fé completa, não tem a fé completa. E como dissemos, essa crença está ligada também ao monoteísmo, que é o Tawhid al-Rububiyyah. Sendo assim, a pessoa que não tem essa crença, não tem monoteísmo, bem como não tem fé. Daí que Ibn Umar disse que Allah subhanahu wa ta'ala não aceitará dessa pessoa o seu sadaqa, pois Allah subhanahu wa ta'ala não aceita sadaqa daquele que não é monoteísta. Não aceita sadaqa daquele que não é monoteísta. Portanto, esta passagem mostra-nos que é obrigatório a crença na predestinação divina, e de que aquele que não acredita na predestinação divina não tem fé e também não tem monoteísmo. Tá aí. Disse mais à frente o Sheikh Rahimahullah: وعن عبادة بن صامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. O Sheikh Rahimahullah em seguida, yani, menciona outra evidência desse capítulo, da importância, da obrigatoriedade da pessoa acreditar na predestinação divina, e que isso faz parte do monoteísmo e da fé. Disse وعن عبادة بن صامت, também menciona aqui essa narração de عبادة بن صامت, que era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه, أنه قال لابنه, yani, عبادة disse para seu filho, e seu filho é Al-Walid, chamava-se Al-Walid ibn Ubada, disse para seu filho: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. Yani, ele disse: oh, meu filho, você não sentirá o sabor da fé, você não sentirá o sabor da fé até que você acredite de que aquilo que te aconteceu não era para te falhar. Yani, quer dizer que Aquilo que aconteceu na tua vida ou em ti não era para falhar. A calamidade que te aconteceu não era para falhar, não aconteceu por acaso. É algo que foi intencionado para ti mesmo. Quer dizer que não era para falhar esse acontecimento. Não aconteceu algo, como dizem, yani sudfa, yani, de repente, sem nenhum motivo, como alguns acreditam. Portanto, ele diz que você não sentirá o sabor da fé até que você acredita que as calamidades que te ocorreram ou aquilo que te aconteceu não era para te falhar. Quer dizer que era algo direcionado a ti. Era algo direcionado a ti. وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. E aquilo que te falhou não era para te acontecer. Yani, não era para ti. Às vezes a pessoa está, yani, escapa um acidente, como se diz, e diz, oh, yani, se eu fizesse tal coisa, eu seria, yani, eu teria caído nesse acidente. Portanto, o acidente que te falhou não é algo que ia te acontecer. Quer dizer que falhou porque Allah subhanahu wa ta'ala não decretou que te acontecesse. Portanto, as calamidades que a gente yani, escapa, como se diz, ou somos protegidos delas, não era para nos acontecer. Não era algo que era para nos acontecer. Daí que não aconteceu. Portanto, isso mostra de que isso tudo depende do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O que te acontece de bem ou do mal é algo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou te acontecer. E aquilo que não te aconteceu, não te aconteceu porque você yani, fez yani, uma artimanha, ou porque você se protegeu, ou porque você fez tal e tal coisa. Somente não te aconteceu porque Allah subhanahu wa ta'ala não decretou que te acontecesse. Não decretou. Que não, yani você não vai dizer que ah, eu fiz tal e tal coisa, por isso yani me protegi, por isso salvei de tal e tal coisa. Tanto, enquanto você não acreditar nessas coisas, como disse Ubadah ibn Samit para seu filho, você não sentirá o sabor da fé. Quer dizer que você não terá alcançado a fé. Porque a fé tem sabor. Quando a pessoa aperfeiçoa a fé, sente o sabor da fé. Quer dizer que se você não acreditar nisso, yani nessa crença do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, você não vai sentir o sabor da fé. E mais à frente ele disse, eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizer, yani, Ubadah ibn Samit disse para seu filho, que ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam a dizer, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Yani, a primeira coisa que Allah criou foi al-qalam, yani, a caneta. فقال له disse para a caneta اكتب escreva فقال ربي وماذا اكتب disse a caneta disse oh meu senhor o que vou escrever فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه الله سبحانه وتعالى disse para a caneta escreva os acontecimentos que irão de acontecer até no dia da ressurreição, até no dia da ressurreição. Portanto, essa narração, essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foram relatadas por Ubadah radiallahu anhu, mostram-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira coisa que fez quando criou a caneta foi ordenar a ela de escrever o decreto yani, até no dia do juízo final. Tudo que irá de acontecer e do que não irá de acontecer até no dia do decreto final, que é o dia do julgamento yani, Yawm al-Qiyamah. Portanto, tudo foi escrito. Tudo foi escrito. Depois aqui tem algo que os sábios yani, debateram, que é, será que a caneta é a primeira criatura ou não? Na verdade, a caneta não é a primeira criatura. Aqui, esta narração percebe-se de que a primeira coisa que Allah disse quando criou a caneta foi de escrever. Não quer dizer que a caneta é a primeira criatura criada por Allah subhanahu wa ta'ala. Outras narrações mostram que Allah subhanahu wa ta'ala já estava no seu trono. E já se fala da, yani, de outras narrações, yani, a água. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. E seu trono estava sobre a água. Portanto, a caneta não é a primeira criatura, mas sim, quando ela foi criada, a primeira ordem que foi dada foi de escrever o Maqadir Kulli Shay, yani, o decreto de todas as coisas até no dia da ressurreição. Portanto, isso mostra-nos de que a crença na predestinação divina é algo que é obrigatório a todo muçulmano, e o monoteísmo, yani, não fica completo e correto até que a pessoa tenha essa crença, até que a pessoa tenha essa crença. Disse mais à frente, rahimahullah, ou radiyallahu anhu, yani Ubada, disse mais à frente, Ya Bunayya, semi'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ele disse, oh meu filho, eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dizer, Man mata ala ghayri hada, falaysa minni. Man mata ala ghayri hada, falaysa minni. Yani, o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse, aquele que morrer enquanto não tiver essa crença de que tudo que aconteceu, yani, foi algo que foi decretado, e o que não aconteceu também foi algo que foi decretado, a pessoa que morre sem acreditar nessas coisas, que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni. Então, não é um dos meus. Quer dizer que não é um dos meus seguidores. Aquele que morre sem acreditar no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, então, não é um dos seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra de que a crença na predestinação divina faz parte da fé e faz parte do monoteísmo. Sendo assim, a pessoa que não acredita nisso, essa pessoa não tem monoteísmo e também não tem fé. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é um deles, ele não é um dos seus seguidores. Não é um dos seus seguidores. Disse Imam al-Mujaddid, rahimahullah, mais para frente, وفي رواية لأحمد, e numa outra versão desta narração, que foi relatada por Imam Ahmed, إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Ele disse, yani, Imam al-Mujaddid, de que numa outra narração, yani, uma outra versão desta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, أول ما خلق الله القلم, a primeira coisa que ela, yani, disse quando criou a caneta foi اكتب, yani, escreva, e naquele instante فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى قيام الساعه, e naquele instante a caneta escreveu tudo que iria acontecer até no dia da ressurreição, até no dia da ressurreição. Portanto, é obrigatório o muçulmano acreditar nisso. É obrigatório o muçulmano acreditar nisso, de que tudo que acontece e que não acontece, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu isso há muito tempo. Antes de Allah subhanahu wa ta'ala criar as criaturas, ele subhanahu wa ta'ala já tinha escrito todos os acontecimentos até no dia da ressurreição. Disse Imam al-Mujaddid, rahimahullah, mais para frente, وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. إنما أترى نرسان رلتادة بور ابن وهب وبروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي فمن لم يؤمن بالقدر أكيلك نو أكرديتا نو دكريتو أو نا بريدستيناسيون ديفينا, yani, de que o bem ou o mal é parte da predestinação divina, ahraqahu Allahu binar, Allah subhanahu wa ta'ala irá queimar a ele com fogo, Portanto, essas todas as narrações mostram-nos de que é obrigatório a gente acreditar na predestinação divina, e que isso faz parte do monoteísmo e da fé, Se esse não fosse o caso, então, por que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pessoa vai ser queimada? Se a pessoa não acreditar na predestinação divina fosse algo normal, então, por que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pessoa que não acredita nisso será queimado com fogo? E quem é queimado com fogo? Aquele que não tem a fé, não tem o monoteísmo. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra-nos de que é obrigatório. Yani, se você não quer ser queimado com fogo, então que acredite no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. طيب. O Sheikh Rahimahullah mais para frente, mencionando ainda evidências sobre este capítulo, disse: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفس شيء من القدر. يعني اللي رلاتك دك فور لتاد انه مسند دي مام أحمد ينو السنن أبرتدي ابن الديلم اي هو ابن ديلم اي عبد الله ابن فيروز الديلمي رلاتك دك يعني era um dos grandes tabi'in, relata de que ele foi ter com Ubay ibn Ka'b, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ubay ibn Ka'b. E faculto lahu, faculto, ele diz que disse para Ubay fi nafs shay min al-qadr, yani eu tenho algumas dúvidas no meu coração a respeito da predestinação divina. E como disse, isso é algo que surgiu na essa shubuhat, equívocos surgiram na última época dos sahabas, na última época dos sahabas. Mas depois dos sahabas aqui surgiu uma seita que chamou-se de Qadariyah, uma seita que surgiu com essa metodologia ou essa doutrina de que al-qadar, yani, não existe predestinação divina, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não predestinou nada, cada um faz o que faz com sua própria vontade e Allah subhanahu wa ta'ala não entra nisso. Essa crença surgiu mais tarde, mas a sua origem começou yani, com shubuhats que a gente mencionou que começaram a ocorrer na última época dos sahabas. Veja só que até na época dos sahabas, yani, que são as melhores pessoas, existiram shubuhats, começou a existir shubuhats. E veja o perigo dos shubuhats. E veja o perigo dos equívocos. A pessoa começa com um equívoco, acaba com vários outros equívocos e acaba na perdição. E veja aqui que yani, Ibn Daylam, quando teve esses equívocos, foi ter com os sahabas. Foi diretamente ter com os sahabas para perguntar sobre aquilo que ele tinha sobre o problema de crença no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto ele disse: "Fi nafsi shay'un min al-qadr. Fahaddithni bi shay' la'alla Allah yudhhibuhu min qalbi." Ele disse para o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ubay, disse que yani que você pode me dar um conselho a respeito disso, que esse problema que eu tenho, que é yani dúvidas no que diz respeito à crença na predestinação divina. Ele diz, yani, pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala remova as dúvidas com aquilo que você vai me dizer. Com aquilo que você vai me dizer. Faqala, yani, Ubay respondeu, لو انفقت مثل احد ذهبا, se você dar caridade, yani, semelhante como a montanha de Uhud, yani, como se você desse yani, um tesouro de ouro, yani semelhante a sua quantidade é semelhante a uma montanha como é a montanha de Uhud, ma qabilahu Allah mink hatta tu'mina bil qadr. Ele diz que se você desse essa caridade do tamanho da montanha de Uhud em ouro, Allah subhanahu wa ta'ala não iria de aceitar isso de ti até você ter a crença na predestinação divina, até você ter a crença da predestinação divina. حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. E também você saber de que aquilo que não te aconteceu, aquilo que te falhou, ou aquilo que te aconteceu não era para falhar. Quer dizer que te aconteceu devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. وما اخطاك لم يكن ليصيبك. E aquilo que te falhou não era para te acontecer. ولو مت على غير هذا, se você morrer numa crença diferente a esta crença, لكنت من أهل النار, então você seria um dentre os habitantes do inferno, yani, que seria um dos kufar, Os habitantes do inferno, yani dos kuffar. Qala, ateitu Abdullah ibn Mas'ud, yani ibn Dayla me disse, foi ter com outro companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Abdullah ibn Mas'ud, wa Hudhayfa ibn Yaman, bem como Hudhayfa ibn Yaman, wa Zayd ibn Thabit, bem como Zayd ibn Thabit, فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني quer dizer que Ibn Daylam, depois de receber esse conselho de Zayd ou Ubay ibn Ka'b, ele foi ter com outros companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم e eles todos disseram a mesma coisa. Portanto, isso mostra de que isso era a crença dos sahabas. E a gente também toma yani, a nossa religião por via dos sahabas. Tanto isso mostra de que aquele que não tem essa crença, essa pessoa não está no caminho daquele Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam aos seus companheiros. Pois a gente vê aqui nessa narração de que todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam responderam da mesma forma de que yani, aquele que não tem essa crença não é monoteísta, é min ahli nar, é um daqueles que são habitantes do inferno. Isso quer dizer que é politeísta. E dentre as lições que a gente pode tirar nesta narração de Ibn Daylam, rahimahullah, é que a pessoa, quando tem dúvidas, a pessoa volta para aqueles que sabem mais. Veja que Ibn Daylam não foi questionar outros tabi'in como ele, foi questionar aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele soube da importância dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam na compreensão da religião. Isso aqui mostra-nos a importância da gente voltar na religião à compreensão dos sahabas, porque os sahabas foram eles que tomaram a religião diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto veja que Ibn Daylam, rahimahullah, quando teve dúvidas da religião, foi diretamente aos sahabas. Perguntou um, depois foi para outro, e todos deram a mesma resposta. Ele não foi para outra pessoa, não foi para tabi'in, mas foi para os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto isso mostra-nos de que a compreensão da religião que vem por via dos sahabas é a compreensão da religião que a gente deve seguir. Que a pessoa deve seguir, pois, como disse, os sahabas foram estudantes do profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviram diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto também esta narração mostra-nos de que é importante fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. É importante a gente voltar aos sábios, séniores, quando a gente não sabe algo da religião, ou quando a gente tem shubuhat, temos equívocos, devemos voltar. Sabe, não é voltar para uma pessoa igual a ti, um ignorante como você, que porque leu um e outro livro, você volta para ele perguntar. Dessa forma a pessoa cai na mais perdição, porque se não sabe e fala sem conhecimento, e os dois acabam no abismo. Daí que é importante os assuntos importantes da religião a gente levar isso aos sábios, e não começamos a perguntar uns aos outros e acabamos todos na perdição. Portanto, é importante os muçulmanos voltarem aos sábios, e a orientação na religião está com os sábios. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: al-ulama warathatul anbiya, os sábios são herdeiros dos profetas, os sábios passaram a vida deles na busca do conhecimento, na implementação do conhecimento. Sendo assim, os sábios têm um grande estatuto na religião. Não é aquilo que as pessoas fazem nos dias de hoje, cada um arranja um estudante da religião, toma ele como guia e deixam os sábios. Fadallu wa adallu, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, de que um dos sinais da chegada da hora é que as pessoas vão tomar como guia indivíduos ignorantes. E esses indivíduos ignorantes vão desviar a si próprios e vão desviar aos outros. E é isso que a gente vê nos dias de hoje. Qualquer indivíduo que lê uma e outra coisa é considerado como sábio, qualquer um indivíduo que vai a uma instituição de ensino islâmico é considerado como sábio, as pessoas voltam-se para ele e deixam os sábios que deveriam voltar a eles. Yani, nós, alhamdulillah, vivemos numa era onde tem sábios da Sunna, Kibar ulama, Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Rabi, Sheikh Abdulaziz al-Sheikh. Temos vários outros sábios. E as pessoas abandonam esses sábios e vão procurar Qutta at-Tariq. Portanto, é importante a pessoa estar ligada aos sábios. A pessoa estar ligada aos sábios. E os Ahlul Ahwa, a primeira coisa que fazem para desviar as pessoas é desligar as pessoas dos sábios. Como é que desligam? Exemplo dos Khawarij. Os Khawarij, a primeira coisa que fazem é desligar a pessoa dos sábios para a pessoa cair na perdição, porque os sábios são a luz, são o guia. Vão falar mal dos sábios, dizem que os sábios estão a trabalhar para os governantes, estão, como dizem, são lambibotas do governante, são aquilo e outro. Vão começar a dizer que os sábios dão fatwa para favorecer os governantes porque são pagos de dinheiro, isso e aquilo. As pessoas perdem a credibilidade nos sábios e voltam-se para aqueles que eles vão colocar como guia. Daí que você encontra muitos dos jovens, dentro dos Khawarij, a primeira coisa que tem é problema contra os sábios. Kibar ulama. Vamos dizer que esses aí são seguidores dos governantes. Os governantes é que eles fazem dar fatwa. É isto e é aquilo. Perdem thiqa, perdem confiança nos sábios e caem facilmente na perdição. Daí que você vê, cada um vem com a sua própria compreensão da religião, ou vão buscar a compreensão da religião de indivíduos desviados e coisas dessa natureza. Portanto, é importante conhecermos o estatuto dos sábios e respeitarmos os sábios. Não quer dizer que os sábios são infalíveis, mas os sábios não deixam de ser a guia da religião. E vamos parar por aqui e vamos continuar, bi'idhnillah, com o capítulo que vem a seguir na aula da manhã, bi'idhnillah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.